assim quente. Fica aqui perto de mim. Tem dias que tudo está em paz. E agora os dias são iguais. Yeah. Se fosse só sentir saudade, mas vem sempre algo mais. Seja como for, é uma dor que dói no peito. Pode vir agora. Estou sozinho, mas não venha me roubar. Vamos brincar perto da usina. Deixa pra lá. Se não existe perigo, sentir seu coração perfeito batendo à toa, isso dói. Seja como for, é uma dor que dói no peito. Pode rir agora. Não venha me roubar. Yeah, yeah. Vai ver que não é nada disso. Vai ver que já nem sei quem sou. Vai ver que nunca fui o mesmo. A culpa toda sua e nunca fui. Mesmo se as estrelas começassem a cair e a luz queimasse tudo ao redor, e fosse o fim, chegando cedo, você visse nosso corpo em chamas.